Porque quando faltar motivação de dinheiro, quando faltar motivação de interesse intelectual, quando faltar todas as motivações possíveis e imagináveis, é o amor que te faz ir mais longe. Salve, tudo bem? Eu estou ótima, moço. E você, como é que você está? É uma satisfação enorme falar consigo, viu? Isso, moço. O prazer é todo meu de falar com você, com vocês todos, né, moço? Graças a Deus. Qual que é o seu nome? Moço, você pode me chamar de Cigana Cristal. Cigana Cristal. Por que tem esse nome? Porque nós todos somos lindas peças de cristal, lindas pedras preciosas feitas pelo grande Deus. E eu venho para lembrar todos disso. Oh, Cigana Cristal. E por que o seu espírito escolheu essa linha de atuação? Olha, moço, eu, quando fui cigana, passei por. Bom, não fui a única, né? Todos os ciganos passávamos por muitos problemas, mas eu conheci na minha vida, moço, os dois lados da moeda da existência humana. Eu vivi a minha juventude livre, com meu povo, com meu clã, até os meus 15 anos de idade. Eu estava prometida de casamento para um dos rapazes do clã, e a vida ia muito bem, a vida ia muito feliz e muito boa. Até que uma das vezes em que nós paramos para estabelecer um acampamento, fomos atacados por um grupo do exército. E esse grupo, bom, moço, para não entrar numa história ruim, uma história feia, vamos dizer apenas que os que não foram capturados desencarnaram nessa batalha. E com meus 15 anos de idade, moço, eu fui privado de tudo que eu conhecia, de toda a liberdade, de todas as lições, de todas as coisas que me ensinaram que eram importantes nessa vida. Tudo foi por água abaixo, moço. E eu me vi com 15 anos de idade em uma prisão, sem nenhuma perspectiva de liberdade, porque se vocês acham que os julgamentos são injustos hoje, vocês deveriam ter sido julgados naquela época, moço. Não existia julgamento para o povo cigano. O julgamento era: é cigano, prenda, prenda para o resto da vida. Então, moço, depois desse acontecimento, eu passei a viver atrás das grades, numa prisão. E eu demorei muito tempo, moço, para entender o que que significava ser um cigano de verdade. Porque quando você tem o mundo inteiro para você pisar com seus pés, é fácil falar de liberdade. Mas e quando te tiram disso e te colocam numa prisão? Te tiram toda a possibilidade de festa, toda a possibilidade de alegria, de progresso, de amor. É nesse momento, moço, quando você é privado da liberdade, que se aprende, digamos que, o segundo passo para ser de fato um filho do vento. Porque eu demorei e fiquei muito tempo me sentindo a pior dos seres humanos. Porque veja, eu estava prometida para um rapaz do nosso clã e eu o amava muito. Mas nesse combate, moço, como ele era do grupo que ia como batedores, para verificar os arredores do acampamento, se não tinha nenhum perigo, ele foi um dos primeiros que encontrou esse grupo do exército que estava fazendo uma busca. Ele foi ferido, mas mesmo assim correu para o acampamento para nos avisar. Ele veio até mim e ele me disse: fuja, eles estão chegando. E eu amava muito aquele homem, moço. Muito. E por ser talvez uma tola romântica, ou talvez uma mulher apaixonada, não sei, eu não consegui ir embora, moço. Fiquei com ele até os últimos minutos dele. Tentei pensar em formas de salvar a vida dele, mas era inútil. E ali, o homem da minha vida, o amor da minha vida, morreu nos meus braços. Então imagina só, moço, para uma menina de 15 anos, que perdeu a família, os amigos, o amor e a liberdade. Durante muito tempo eu fiquei triste, eu fiquei me sentindo sem força, sem poder para fazer nada de bom nesse mundo. Foi quando eu percebi o meu valor como mulher, o meu valor como ser humano, que eu pude começar a viver de novo. Então, moço, para todas as pessoas que estão presas, e essa prisão que eu falo é uma prisão de consciência, é por elas e para elas que eu trabalho. É com elas que eu quero fazer a diferença. É juntando a minha história com a delas que eu quero que elas também consigam enxergar a luz em meio a tanta treva, que foi o que eu consegui. Claro. A senhora disse que... Moço, pode chamar de senhorita. A senhora é muito velha. A senhorita disse que é cigano prenda. Por quê? Moço, vamos pensar assim. Você é um governante, certo? E todo o seu povo paga impostos, vive como a lei e a igreja benditam, não é? Você tem um povo que está sob o controle, ou seja, um povo que tem que obedecer porque, poxa, ele mora ali, ele vive ali, ele tem que obedecer. O povo cigano, moço, não tinha pátria, então eu não tenho as leis de um país para obedecer. Então, no ver dos governantes, moço, nós éramos bandidos. Nós éramos ladrões, nós éramos pessoas que iam lá para roubar os recursos daquele país. Porque eu adquiria alguma coisa naquele país, mas ia para o próximo, continuava. Então, aquela riqueza não ficava dentro daquele país. Então, por talvez falta de sensibilidade... A ideia é, todo cigano, toda cigana, são criminosos, devem ser tratados como tal. E eu sei, moço, que tem muito na história cigana, principalmente hoje em dia, de pessoas que querem se passam por ciganos, porque a ideologia cigana nada tem a ver com o que eu vou dizer agora, para enganar os outros, pessoas que fingem ser oraculistas para ganhar dinheiro, pessoas que fingem ler as mãos para roubar os anéis. Isso não é ser cigano, moço. Mas isso ajuda a quem usa o nome cigano para fazer essas coisas, ajuda a fortalecer uma imagem negativa do povo. Então, já que eles não queriam pensar numa forma de socializar conosco, é cigano? Prenda. Prendeu, ou mate, ou fique a vida inteira na prisão. Claro, claro. E a senhorita também disse que há passos para se tornar um filho do vento. É assim mesmo? Olha, moço, no meu ponto de vista, tudo na vida você pode ser razoável, você pode ser bom ou você pode ser excelente, não é mesmo? Então, quando você começa a conhecer a ideologia do povo cigano e você começa a conhecer, você entende. Primeiro você vai entender os conceitos, a liberdade, a alegria, a prosperidade que existe no amor, na felicidade. Só que quando você tem tudo isso, quando você nasce, por exemplo, numa família de muitas posses, quando você tem muito dinheiro, é fácil ser desprendido de dinheiro, não é, moço? Afinal de contas, eu já tenho, por que que eu vou me preocupar em trabalhar, em correr atrás de dinheiro? Eu posso viver uma vida seguindo a ideologia cigana, ou a ideologia rastafári, ou a ideologia que eu quiser. Mas quando você nasce em condições numa periferia, quando você tem uma família que depende do seu sustento, como é que você vai, dentro desse contexto, moço, dentro das regras da sociedade ou dentro das limitações que te impedem de viver essa liberdade, como é que você vai ser então livre, próspero e feliz? E aí você tem que entender que o ensinamento cigano, principalmente nos dias de hoje, ele é para somar na vida de vocês. Eu não vou dizer para ninguém: largue seu emprego, largue sua família, pegue uma carroça e vá viajar pelo mundo. A liberdade não mora nos passos que você pode dar, ela mora dentro de você, moço. É livre de verdade quem é livre sozinho, quem é livre no seu íntimo, moço. Não adianta nada você ter uma carroça e toda a estrada pela sua frente se você está preso nas suas mágoas, nas suas ideias antiquadas, na sua mentalidade pequena que você não quer expandir. Liberdade de verdade é se permitir ser livre, moço. É se permitir crescer. Entende? Claro. Então não tinha um ritual específico para alguém se tornar um filho do vento. Não, moço, você tinha nos clãs diversas. Porque, entenda, o povo cigano não é uma coisa só. O povo cigano são muitas coisas diferentes. Porque você tem ciganos em muitas partes do mundo. Você tem ciganos desde o Oriente, passando pelo Oriente Médio, cortando a Europa inteira. Então você tem diversos povos com culturas diferentes, com ritos diferentes, com ideologias diferentes. Então, e digamos que, até por uma questão de autopreservação, moço, não era qualquer um que podia entrar para um clã cigano. 99% das pessoas que eram e que foram ciganos nasciam dentro da família. Então, o próprio clã tinha homens e mulheres que, por sua vez, se casavam com pessoas do próprio clã, que tinham filhos e filhas, e assim o clã era perpetuado, entende? Claro. Entendi. Qual que seria a sua definição? A senhorita trouxe palavras como família, amigos, amor e liberdade. Vamos ver, traduzir para as pessoas a visão sua de uma pessoa que teve essa encarnação cigana, dessas palavras. Vamos começar por família, por gentileza. Qual seria a sua definição de família? Olha, moço, você sabe que no clã cigano nem todos tinham ligação de sangue, né? Então, para mim, o sangue não faz diferença para a família. Nós temos a. Vamos dividir em duas famílias, moço? Nós temos a nossa família escola e nós temos a nossa família de afinidade. Por que família escola? Família escola é geralmente a nossa família de sangue. É a família que vem com a maior carga de aprendizado para ser trocado entre essas pessoas. E essa a gente, entre aspas, não escolhe. A gente escolhe do lado espiritual, não do lado físico. E você tem a família por afinidade, que são os amigos, que são os amores. Para mim é tudo uma coisa só, moço. Porque o que une uma família não é o laço sanguíneo, tampouco o laço kármico. O que une uma família, moço, é justamente o amor, o respeito que existe entre essas pessoas. Porque se não existir isso, O que que vai, qual que vai ser o elo dessa família? Os guias espirituais, moço, são também parte da sua família. Vocês consideram que a família de vocês são as pessoas que estão aqui encarnadas, estão aqui no dia a dia de vocês, mas pensa bem. Se eu tenho espíritos que me acompanham, que me amam, que cuidam de mim, que me ensinam, que eu também os ensino, por que não? O que que eles são? São família. Família são pessoas que te querem bem e que você também as quer bem. Talvez seja essa a definição mais simples e mais direta, moço. Amigos. Qual é a definição sua de amigos? Amigo de verdade é família, né, moço? O resto é interesse. O resto é colega que você tem por um interesse específico. Ah, eu vou ser amigo do fulano porque ele conhece gente naquela empresa, ele pode me indicar. Ah, eu vou ser amigo do fulano porque ele estuda ou trabalha naquele negócio de estudo e ele pode me conseguir um estudo mais barato, um estudo de graça. Ou vou conhecer a Mariazinha porque ela é amiga da Joaquina e eu quero conhecer a Joaquina. Amizade de verdade é família, o resto é interesse. Nossa. Claro. E a sua definição da palavra amor? Ai, moço. Essa palavra não é linda? Sim, senhorita. Amor. Amor talvez seja a palavra mais forte que existe. Talvez. Quando você pronuncia amor, você está pronunciando a magia mais forte que existe no universo. Porque não existe uma pessoa sequer nesse universo, moço, que essa palavra não mexa com essa pessoa. Mas não é a palavra que importa. O que importa é o sentimento que ela carrega, é a força que ela carrega. E a força do amor não é uma força bruta. A força do amor é a força do vento, é a força das águas, é a força, moço, de um sorriso. O amor é talvez o primeiro passo para tudo nessa vida. Dentro da Umbanda nós temos a máxima que sem Exu não se faz nada, não é, moço? Eu concordo. Mas sem amor não se vai a lugar nenhum também. Porque vamos pensar, moço, nas pessoas que realizaram grandes feitos nessa terra. Você pode falar de inventores, de filósofos, até mesmo dos grandes generais, moço. Todos eles tinham dentro de si uma paixão, um fogo pelo que eles tanto queriam, pelo que eles tanto amavam, e era isso que levava eles longe. O amor é a força que leva as pessoas mais longe, moço. Porque quando faltar motivação de dinheiro, quando faltar motivação de interesse intelectual, quando faltar todas as motivações possíveis e imagináveis, é o amor que te faz ir mais longe. É o amor que te salva. Foi o amor que me salvou da minha prisão. Pelo menos da minha prisão de consciência, né, moço? Porque eu passei o resto da vida presa mesmo. Mas foi o amor que me libertou de toda a angústia. Então, o amor, ele é a chave primordial para abrir todas as portas. Entende? Nossa, bem profundo, né? Você, moço, por que que você tá até hoje fazendo o que você faz? Ah, sim. Pra ficar milionário é que não é. Não, Não é não, mesmo? não, senhorita. Quando isso serve para todo mundo, moço. Quando você tá num momento que você diz, você não sabe mais por que tá fazendo, por como continuar, o que é o amor. Seja o amor pelas pessoas que vão ser beneficiadas pelo que você faz, seja o amor pelos seus familiares que precisam que você trabalhe. O amor, o amor, o amor. O amor. E família não é amigo, né? Ó, é tipo, amigo Amigo é que é família. amigo é família. Se você tem um amigo que você não considera parte da sua família, é porque ele não é seu amigo, né, Isso. E moço? colega. É, moço. Eu gosto de dizer que é por interesse, porque não tem outro motivo para você ter uma pessoa na sua vida que você não confia, que você não nutre um carinho especial. Então é interesse. Alguma coisa você quer dessa pessoa. Ou Ou às às vezes vezes você você quer a quer a pessoa, pessoa. né, moço? Liberdade, cigana cristal. Liberdade, moço. Você. Eu vou dar uma dica sobre a liberdade. Quem quer ser livre tem que todos os dias acordar como um bebê que recém-nasceu. Sabe por quê, moço? Se hoje você aprende que roubar é errado, e aí amanhã você aprende que questionar a lei é errado, e depois você aprende que questionar quem fez a lei também é errado. No quarto dia, você já tem três limitadores da sua capacidade. Eu não estou dizendo para ninguém roubar, viu, moço? Eu tô colocando uma perspectiva. Primeiro você aprende que um ato é errado. Depois você aprende que é errado julgar se aquilo é errado ou certo. E depois você aprende a não julgar quem escolheu essa verdade. Ou seja, você vai comprando verdades. E quando você vê, a sua própria existência está limitada por milhares de verdades que te colocaram. E você não é livre, moço. Só é livre quem tá sempre se despindo de tudo. De tudo, moço. Tudo. Pode ser que amanhã eu tenha uma epifania e perceba que o meu trabalho como cigana não é mais o adequado. E aí, o que que eu vou fazer, moço? Viver uma existência de tristeza como cigana? Não, não, não pode. Claro que eu não posso desfazer todas as responsabilidades que eu tenho, não é mesmo? Mas livre de verdade é quem não é prisioneiro de si próprio. Então, renovem esses conceitos de vocês. Porque, sabe o que é irônico, moço? Já fazem séculos que eu desencarnei. Mas vocês retrocederam tanto em tantas coisas, moço, nesse meio tempo. Eu acho muito bonito que vocês evoluíram muita coisa. Mas e o interno? Hum? Vocês foram desenvolver o externo, foram desenvolver formas de construir, foram desenvolver formas de se comunicar, foram desenvolver mil coisas, moço, que bonito! Eu acho isso tudo realmente lindo. Mas e o interno, moço? Hum? E a minha invenção interna, e a minha construção interna, e a minha a famosa evolução, não é, moço? Cadê? Hum? Nossa, realmente. Então, Cigana Cristal, essa liberdade também seria uma forma de dizer, eu aceito incondicionalmente a realidade que me é apresentada pela vida, independente se isso prende o meu corpo ou não. Talvez num primeiro estágio, sim. Mas o segundo estágio é não se importar com a prisão. É ser além dela. Entende, moço? Porque eu sei que tem coisas que vocês não podem mudar. Se vocês não trabalharem, vocês não ganham dinheiro e morrem de fome, não é verdade? Então eu não posso simplesmente não trabalhar. Preciso do dinheiro para me alimentar. Então o que que você faz? Você trabalha. Mas você não se torna prisioneiro do seu trabalho. Você não se torna prisioneiro da sua família que você constituiu. Você não se torna prisioneiro do estudo que você fez. Você tem todas essas coisas na sua vida, mas elas não têm você. Entende? Entende? Claro. Entendi. Então, a Cigana Cristal também falou que não se deve achar que fazem parte dos ensinamentos ciganos o ler a mão para roubar um anel, e citou outros exemplos. Quais são, então, os ensinamentos ciganos? Tudo isso que nós estamos falando, né, moço? Podemos começar daí. São esses conceitos de liberdade, de amor, de felicidade. Porque o que que é felicidade, moço? Felicidade é estar em equilíbrio com o meio e com o interno. Por quê? Pensa comigo, moço. Uma pessoa que ela vive totalmente fora da realidade, tá? Uma pessoa que simplesmente nega as coisas como são e vive a própria realidade, mundo paralelo dela. Ela é feliz, moço? É, realmente não, né? Ela é enganada, né, moço? Então, essa é uma outra confusão que eu vejo muito, moço. As pessoas, é normal, a ideologia cigana é linda. Eu sou suspeita para falar, né, moço? Mas assim, a ideologia cigana, ela é linda, ela prega, moço, liberdade, ela prega tudo isso que nós estamos falando. Então, como é que eu não vou querer ser livre, feliz, amoroso? É claro que eu quero. Mas isso tem que ser sincero, isso tem que fazer sentido para você, moço. Você não pode simplesmente abandonar a realidade de vocês para viver numa terra de encanto, entende, moço? Nós sabíamos muito bem a realidade na qual nós estávamos inseridos. Por que que o nosso clã, não só o nosso, mas tinha batedores para quando nós parássemos para fazer um acampamento, iam essas pessoas em diversas direções diferentes verificar os arredores? Porque nós sabíamos do risco. Nós sabíamos que se tivessem policiais, ou exércitos, ou até mesmo alguns outros clãs ciganos, porque sim, existia rivalidade, moço. Nós tínhamos que ter cuidado. Então nós não negávamos isso, porque negar isso, fingir que isso não existia, causaria nossa morte, nossa destruição, porque, ok, não vou me proteger, sou cigano, sou livre, vou ficar aqui bebendo e dançando. Tem gente que acha que ser cigano é viver numa eterna festa. E não é isso, moço. Afinal de contas, você sabe como que os ciganos ganhavam dinheiro, moço? Porque nós também precisávamos nos alimentar. É. E vinho não se compra de graça também, né, moço? Não, não, não, não. É com a leitura, né? Os oráculos. Sim, moço. Algumas ciganas faziam a cartomancia, outras trabalhavam com a cristalomancia, outras faziam artesanato, algumas cozinhavam, alguns homens forjavam armas para vender. Mas você percebe? Nós não estávamos fugindo do sistema que existia. Ser cigano não é fuga. Ser cigano é uma alternativa dentro do status quo da sociedade. Nós aceitávamos que precisávamos de dinheiro. Claro, precisamos de dinheiro, vamos fazer algo para ganhar dinheiro. Ganhamos dinheiro, usamos esse dinheiro para poder ser quem nós somos. Entende? Claro, claro. E além da cartomancia, da leitura dos cristais, não tinha também a quiromancia? Sim, moço. No meu clã não tinha ninguém que trabalhava com isso, mas era muito comum. E é daí que vem a questão de roubar os anéis, né, moço? Não, vocês não trabalhavam com a quiromancia? No meu clã, não. Então nem todo cigano sabe ler a mão. Não, moço. Eu não sei ler tarô, não sei ler a mão. Eu sei ler cristais. Agora. Começou a fazer sentido, moço? Deve ser daí que vem seu nome. A minha linha tem muito a ver com isso. Mas aí eu te pergunto. Vou te fazer uma pergunta. Quantas vezes você acha que eu li cristais nos meus atendimentos até hoje? Incorporada ou enquanto viva? Incorporada. Deve ser umas 7 vezes. O número é bem cabalístico, né, moço? Mas não, nenhuma vez. Por que, dona cigana? Porque os ciganos sabem da responsabilidade de um oráculo e eles sabem que oráculo não é um suco que você bebe quando bem entende. O oráculo só deve ser usado quando ele pode ser usado, quando ele deve ser usado. Ele tem momento, moço, para ser usado. Não é aprender a ler tarô e toda vez que você se apaixonar, você tirar no tarô o que que vai acontecer, ou todos os dias você jogar o tarô para saber o que que vai ser do seu dia. Claro, são lâminas sagradas, né? Sim, moço. Primeiro que existe uma regra máxima dentro do povo cigano que ninguém lê oráculo para si próprio. Por quê, moço? Eu vou te. Olha só que irônico. O povo cigano conhece o poder dos oráculos e, justamente por conhecer, ele evita entre si. Como que eu posso dizer? Imagina só, moço. As pessoas não ficavam, os ciganos não ficavam no acampamento fumando, bebendo e lendo tarô um pros outros o dia todo. Entende? Às vezes, moço, as pessoas têm essas imagens. Então, pode parecer absurdo, moço, mas. É isso, tem gente que vai numa gira. Bom, deixa pra lá, moço. Mas vamos lá. Retomando o nosso raciocínio. Nós conhecemos o poder e a sacralidade daquele. De todos os oráculos. Então, você só mexe no oráculo num caso de máxima necessidade. Você não usa ele como uma enxada, você não usa ele como um tijolo. É tão sagrado conversar com um oráculo quanto conversar com uma entidade ou conversar com um grande mestre. Nossa, Entende? realmente. Então, eu entendo. Você começou o oráculo, pratica. Pode praticar, tem que praticar. Mas entenda o quanto é divino aquilo que você está fazendo, moço. Você não vai pegar o tarô na mesa de bar, moço. E jogar o tarô numa mesa de bar. Eu tô julgando quem tá no bar? Não tô julgando. Pode ir. Mas você tem que saber que tem um momento de viver a tridimensionalidade e tem um momento de viver a espiritualidade, moço. Claro, Entende? não se deve Porque. profanar, né? Lógico, moço. Imagina só. Se você tivesse um portal diretamente para Deus. A hora que você. É uma caixinha, tá, moço? O seu portal. Quando você abre a caixinha, você vê Deus. Deus te vê e você fala diretamente com ele. Você vai abrir essa caixinha segurando uma garrafa de cerveja numa mão? Ó, tudo descabelado. Não vai, né, Que é moço? isso? Não é momento para tal. Entende? Então, os oráculos. Eles são coisas muito pontuais. E por que que nós fazíamos isso para as pessoas de fora do clã para tirar o nosso sustento? Nós tirávamos apenas o suficiente. E nós pedíamos à deusa e a Deus que viessem apenas as pessoas que precisavam daquelas informações. Não é como se nós fôssemos batendo de porta em porta, moço, oferecendo oráculo. Nós pedíamos para a sabedoria divina trazer as pessoas corretas, que poderiam ser divinizadas através do oráculo. Percebe a diferença, moço? Nossa, porque também existem pessoas que estão preparadas e as que não estão. Sim. Você sabe qual que é a primeira coisa que eu dizia para as pessoas, moço, que eu atendia? A pessoa chegava e eu dizia: olhe, Isso é um oráculo, funciona assim, assim, assim. Você quer fazer? Quero, quero, preciso saber da minha vida. Tudo bem. Você só vai perguntar para esse oráculo o que você quer saber a resposta e o que você está preparado para escutar a resposta. Porque uma vez que o oráculo responder, eu não vou filtrar. Por quê, moço? O oráculo passa a mensagem para o oraculista. De quem que é a responsabilidade de transmitir a mensagem para a pessoa? Nossa, realmente. Se eu não transmito aquela mensagem, imagina só, moço. Pode ser uma mensagem de vida ou morte, pode ser uma mensagem para mudar a vida da pessoa. Como é que eu vou escolher o que a pessoa pode saber ou não pode? Quem escolhe é quem pergunta. No momento que ela pergunta, ela tem que saber que ela vai ter a resposta. Nossa, procurou? Exatamente, moço. Não tem aquele ditado que se ajoelhou vai ter que rezar? Sim. É a mesma coisa. O oráculo, ele é a oportunidade de vislumbrar além da névoa do tempo. Mas sabe o que é engraçado, moço? 90% das consultas de oráculo são pessoas perguntando coisas que elas já sabem. É mesmo? Elas querem confirmação, moço. Ai. E o engraçado é que quando a confirmação não vem, é o oraculista que não presta, né, moço? É ele que não sabe ler? E aí a gente volta naquele ponto. Tem gente por aí ganhando muito dinheiro só pra dizer o que as pessoas querem ouvir. Isso é profanar o oráculo, isso é profanar o direito divino da pessoa de saber. Isso é profanar, moço, toda uma um estudo, toda uma ciência que existe por trás do oráculo. Mas cada um cava a sua sepultura, né, moço? Claro. Cigana Cristal, qual que é o seu entendimento dos benefícios que a natureza pode fazer para o homem hoje que vive muito focado na ocupação do dia a dia das grandes cidades? A natureza é, sem dúvida nenhuma, a única coisa que vai poder salvar a raça humana. Nossa, Essa é a importância da natureza, moço. muito Sabe grande. por quê? Por quê? Porque quando você vive no contexto que vocês vivem hoje, moço, de tecnologia, é tudo muito legal quando você tem tudo isso, tudo muito bom. Mas e quando faltar eletricidade, moço? Olha. E quando faltar o abastecimento de água? E quando faltarmos todas essas modernidades? O que é que vocês vão fazer? Você já reparou como o ser humano não sabe mais viver sem isso hoje em dia, moço? Ou melhor, pensa que não sabe, né, moço? Porque vocês são tão acostumados com isso que no primeiro apagão que tem, as pessoas começam a achar que é o fim do mundo, as pessoas começam a saquear as lojas, as pessoas começam a se agredir, as pessoas entram em pânico. Mas é o retorno ao estado natural do ser humano que vai salvar a humanidade. Você quer ver, moço? Vamos dar um exemplo histórico? Você teve na Europa e no Oriente uma história totalmente diferente nos primeiros séculos até o primeiro milênio do que você teve, por exemplo, nas Américas. Enquanto a história sempre nos fala dos conflitos entre os povos pré-europeus, os povos vikings, os povos bárbaros, os povos romanos. Você pode voltar o quanto você quiser no tempo, os povos gregos, desde que a civilização é civilização, a história da humanidade é pautada em quê? Guerra, disputa, tudo isso que a gente já sabe. De repente, moço, Depois de mais de um milênio de expansionismo dentro do território europeu, acabou o espaço. O que que eles fizeram? Foram buscar terras fora. Chegaram nas terras da América. Tanto a América do Sul quanto a América do Norte. O que que eles encontraram, moço? Encontraram pessoas que estavam vivendo no seu estado natural. Pessoas que estavam em comunhão com a natureza. Não é verdade? Não existia praticamente nenhuma disputa territorial entre os nativos, moço. Não existia essa ideia de eu tenho este país ou este estado. Existia, eu tenho a minha tribo, não mexa com a minha tribo, não mexa com a sua tribo, e todo mundo segue a vida. Mas o homem que veio condicionado pela ganância e pela batalha veio para supostamente civilizar esse povo. E o que é civilizar esse povo? Transformá-los neles mesmos. Transformar o nativo americano no português, no espanhol, no inglês. E foi isso que fizeram. Entenda que essa cultura de vocês hoje, por exemplo, nesse país, não é uma cultura de 500 anos. É uma cultura de mais de 2.000 anos, moço. Porque o romano lutou com o bárbaro lá com os povos lusitanos, que hoje, por exemplo, é Portugal. Ou então lutou e também... Porque quando a gente... É muito importante lembrar o seguinte, moço. Quando você, naquela época, quando você dominava um território, você mesclava a sua população com a população do local. Então, pensa comigo, moço. Roma se expandiu. Tá certo? E seus soldados criaram famílias e procriaram por todo o território. Por sua vez, você tinha os povos livres, que vocês chamam historicamente de bárbaros. Moço, você sabe por que, que o termo bárbaro? Para tantos povos? Por que, dona Cigana? Porque para os romanos, só eles eram civilizados e todo aquele que não era romano era bárbaro. Então você tem os celtas, você tem os vândalos, você tem os lusitanos. Você tem muitos povos. Muitos e muitos povos. E simplesmente estavam vivendo a vida deles. Até que chegou um exército com capa vermelha, capacete, escudo... E falou, a partir de agora, esse território é romano. Então, os ciganos eram os bárbaros da minha geração. Porque nós estávamos fora da sociedade. Mas onde eu quero chegar com isso, moço? O expansionismo e a ganância que começou lá atrás foi como um vírus se espalhando pelos territórios dominados. E aí, o dominado quis se tornar dominante. E exerceu esse poder no povo seguinte. Entende, moço? Então, como isso vai acabar? Quando vocês voltarem a viver em comunhão com a natureza. Viver em comunhão com a natureza não é necessariamente todo mundo morar pelado numa oca, viu, moço? Comunhão com a natureza, moço, é respeitar. Viver em equilíbrio. Para que que eu preciso cortar uma árvore e não plantar uma outra? Eu entendo, às vezes você precisa do material da árvore, tudo bem. Mas eu tiro da natureza e eu não retribuo. Esse é o problema. Isso é o desequilíbrio. Entende? Claro, claro. Eu fui lá longe na história da humanidade, né, moço? Mas entenda... Os problemas de vocês não começaram ontem. Os comportamentos, a sociedade, os conceitos de vocês não foram definidos ontem. São conceitos milenares. São conceitos de muitos séculos atrás. Entendam de onde vocês estão vindo. Para vocês poderem imaginar para onde vocês vão. É o conceito básico do oráculo, sabia, moço? Qual que é o conceito básico do oráculo? Você já deve ter ouvido falar que o oráculo responde à energia do momento, não é, moço? Mas o que isso significa de forma prática? Vamos dizer o seguinte... Posso te usar como exemplo, moço? Claro Você que se sim. importa? Não, obrigado. Pode usar. Vamos dizer que numa outra encarnação, moço, você foi um homem que era muito ciumento, tá certo? E que você não permitia sua mulher de fazer nada. Ela não podia sair de casa, ela vivia dentro de casa, confinada, somente para cozinhar, para te entreter e para te satisfazer. E aí, você passou aquela encarnação e não aprendeu nada. Desencarnou, encarnou de novo. Você começa a se relacionar com uma outra mulher e você tem muitos ciúmes dela, mas não sabe o porquê. Então você procura um oraculista e pergunta: por que esses ciúmes? O que ela está escondendo de mim? E o que o oráculo te responde é: ela não esconde nada, você que não confia em você mesmo. Por quê? Porque o oráculo conhece o seu passado. Então, ele pega o seu passado e diz: bom, nas situações passadas, quando ele estava nessa mesma situação, aconteceu isso. Então, a tendência é que isso vá se repetir. Entende, moço? Então, o que o oráculo vai dizer? Não tem problema com a moça, tem problema com você. Deixa sua insegurança de lado. Por quê? Porque esse é o aprendizado que você precisa, que você não aprendeu naquelas outras 10 encarnações. Entendeu? Sim. Então o oráculo diz: já aconteceu isso antes, você foi pelo caminho X e esse caminho não foi benéfico. Então o oráculo vem te dizer do caminho que você já seguiu e vem dizer: não siga. Entende? Certo. E quando se diz que a pessoa não deve buscar no oráculo a confirmação, ou que as pessoas na maior parte vão procurar o que já sabem, também isso ela já devia saber, né? Sim, moço. Isso é um caso clássico de coisa que a pessoa já sabe, mas vai lá perguntar. Veja bem, moço. Se você está namorando com uma pessoa, eu parto do pressuposto que, no mínimo, você confia nessa pessoa. Senão, você pode dormir do lado dela e ela te matar enquanto você dorme, né, moço? Se você não confia, você não confia, não é? É. Então, como é que você vai pegar essa pessoa e simplesmente dizer: eu sinto que tem alguma coisa errada, eu sinto muitos ciúmes, ela deve estar me enganando? Mas vamos lá, moço. Para e pensa. Pensa bem. Se você acha que... Por que você começou a achar que ela está te enganando? Da onde surgiu isso? Tem uma prova forte? Não, não tem. Então, da onde vem essa ideia? Da sua insegurança. Não tem outro lugar. De algum lugar essa ideia veio, não é, moço? Se não é de uma prova, é de uma ideia maluca. Isso me leva, moço, a uma questão muito importante. Porque, tudo bem, sim, sou a cigana cristal, trabalho com cristais. Mas você sabe qual que é a maior importância do meu trabalho, moço? Qual que é a maior importância do seu trabalho, cigana cristal? A minha missão, moço, é com o sagrado feminino. A minha missão é com a deusa. Minha missão, moço, ela é despertar esse sagrado feminino. E eu vou te dizer uma coisa, não é só nas mulheres não, viu? Ah, não é? Como é que é isso então? Explica pra gente. Moço... Como é que se desperta o sagrado feminino no homem? Pronto. Olha, moço, vamos lá. Primeiro, para a gente falar do sagrado feminino no homem, eu preciso falar na mulher. Por quê? Porque a mulher, o espírito que encarna como mulher, é um espírito que ele vem dotado de mais energia feminina. Isso vocês já estão cansados de escutar. Mas por quê? O feminino, moço, pensa numa moeda. Ela tem dois lados, não tem? De um lado você tem o sagrado masculino, do outro lado você tem o sagrado feminino. O sagrado feminino, ele é tão forte quanto o sagrado masculino. A diferença é, a força do sagrado feminino é a força da suavidade, da inteligência, do amor. O sagrado feminino, ele vem ensinar a importância para as mulheres da independência, da força delas, da... Você sabe uma coisa que eu nunca entendi, moço? Você é homem, então você também não vai entender, mas... Por que que as mulheres têm vergonha da menstruação, por exemplo? Pois é, eu não entendo. Moço, vamos pensar bem. Todas as mulheres, uma vez... Ou, vamos dizer assim, né? O padrão é uma vez por mês. De 20 em 20 dias, de 28 em 28. Ou seja... Se isso acontece sempre, é como qualquer outra atividade biológica do corpo. É a mesma coisa que ter vergonha de comer, moço. Entende? Então começa daí o questionamento. Por que isso é feio? Não é feio. Ser colocado como feio, porque isso é uma coisa específica da mulher que há mais de 1000 anos atrás alguém disse... Olha, isso não pode ser coisa de Deus, isso só pode ser coisa do demônio. Nossa. É tipo dizer, ah, você se machucou? Me machuquei. Ah, que feio sangrar. Exatamente, moço. Exatamente. É a mesma coisa que dizer, você, todo ser humano saliva, não saliva, moço? É a mesma coisa que dizer que a saliva é o suor do demônio. Porque a menstruação foi tida durante muito tempo como uma manifestação demoníaca, moço. Então, qual que é a importância de resgatar o sagrado feminino para a mulher? A importância é se libertar dessas ideias antiquadas, dessas ideias pejorativas, que impedem a mulher de ter amor, liberdade e família. Nós não falamos lá no começo sobre esses conceitos, moço? Se você viveu uma vida de medo e de culpa, você não tem nada disso. Então, o sagrado feminino, ele é a representação da deusa. O que é a deusa, moço? Se existe um deus, existe uma deusa. Como é que Deus é um só e é homem? Se existe 50% feminino e 50% masculino, Olha, realmente. Se existe sempre esse equilíbrio de feminino e masculino, por que que Deus é um só e é homem? Existe o absoluto, e o absoluto não é nem homem nem mulher. Existe o Deus e a deusa, que é a manifestação suprema da energia masculina e a manifestação suprema da energia feminina. Agora, qual é a importância, então, se para a mulher buscar o sagrado feminino é importante, para que ela possa se libertar de todas as mentiras, de todas as falácias da sociedade que impedem ela de ser plenamente feliz e livre, por que que o homem precisa disso, moço? Já que ele pode fazer o que quiser. Nossa, porque não é bem assim, né? No fundo, também, ele não, moço, tem tanta força assim quanto ele acha. Exato. E outra, moço. Eu vou te dar um exemplo. Quem nunca esteve na guerra, por exemplo, não pode falar sobre os horrores da guerra. Porque ele nunca vivenciou aquilo. Entende? Ele pode supor, ele pode filosofar, ele pode ler um livro, assistir um filme. Mas ele nunca vai entender o que é passar por uma guerra, por uma batalha. Certo? Certo. Então, se o homem não tiver dentro dele desperta a consciência feminina, como é que ele vai entender a mulher e tratá-la como uma igual? Se eu não entendo a sensibilidade, se eu não entendo a leveza, se eu não entendo a graça da mulher, eu acho aquilo estranho e eu vou passar a repudiar aquilo porque eu tenho medo do que é estranho. Entende, moço? Então, o sagrado feminino para o homem, ele vem como uma lição de equilíbrio, tanto energético, mas aqui eu estou falando muito mais na questão social, moço. Entende? Na questão de entender que existe o espaço da mulher e que este espaço é tão sagrado quanto o espaço do homem. E que tudo bem ser sensível. Porque a sensibilidade, ela não é uma característica só feminina, moço. Só que o homem é treinado, é ensinado a não ser sensível, a não ser amoroso, a não ser romântico, a não ser nada disso. Por quê? Porque o homem tem que ser duro como uma pedra. O homem tem que ser forte, bruto. O homem tem que isso, o homem tem que aquilo, o homem tem que aquilo outro. Não, moço, não. O homem tem que ser feliz. A mulher tem que ser feliz. Quantos homens passam a vida inteira amargurados pelo simples fato de que eles aprenderam que não podem desabafar os sentimentos deles, moço? Vivem com rancor, vivem com saudade, vivem com tristeza. Mas o homem não pode demonstrar sentimentos, porque sentimento é fraqueza. Desde quando, moço? Se eu te disse que o amor é a energia de criação mais poderosa desse universo, como é que demonstrar um sentimento vai ser fraqueza? Se o homem se permitisse a sensibilidade, se permitisse enxergar o outro lado da moeda que ele mesmo carrega no bolso, ele seria muito mais feliz. Sabe por quê, moço? Porque ele entenderia que tudo isso que ele sente é natural, tão natural quanto a saliva, tão natural quanto a menstruação. É só mais um processo normal, seja ele biológico, psicológico, espiritual. Deixa de existir a culpa. E quando não existe culpa, todos podem se libertar das suas prisões e serem livres. Ser livre para viver em família com suas mulheres ou com seus homens. Ser livre, moço, para ser feliz. Porque hoje, moço, o que existe é: eu sou homem, preciso estar no controle, preciso definir o que pode e o que não pode. Preciso que minha mulher me respeite, ela tem que fazer o que eu quero, ela tem que isso, ela tem que aquilo. Mas mesmo o homem que tem isso é profundamente infeliz. Por quê? Porque quando ele agride o sagrado feminino de uma mulher, ele tá agredindo dele também. É o mesmo que dar um soco numa parede de concreto, moço. Quem que vai sair machucado? A parede ou quem bateu? Quem bateu? Então, moço, por que é importante o sagrado feminino para o homem? Porque ele é tão presente nele quanto na mulher. E entender isso é se libertar dessas crenças de que só a mulher é sensível, o homem é bruto. E é assim que as coisas são, sempre foram e sempre serão. Mentira. Mentira. Mentira. Claro. Então, Ana Cristal, de toda a ideia que as pessoas podem fazer do povo cigano, qual que a senhora gostaria de deixar presente e claro no coração de quem ouviu a gente até agora? O povo cigano é o desejo mais bonito e íntimo do seu coração. Porque quando se é cigano, nós vivemos tudo que o mundo tem para oferecer. O cigano, a cigana, vive perante a sua própria lei. Essa lei começa no respeito ao direito e ao bem-estar do outro, mas ela não esquece da sua individualidade, do seu desejo. Então, o que é o cigano? O cigano é a liberdade. O cigano é o amor. O cigano é a família. Mas, acima de tudo, o cigano é feliz. Então, quem precisa encontrar o cigano dentro de você, procure o que te faz feliz, o que faz você se sentir liberto. É nesse momento que você vai estar sendo cigano. Op-tcha. Uau. Op-tcha. Quando faltar motivação de dinheiro, quando faltar motivação de interesse intelectual, quando faltar todas as motivações possíveis e imagináveis, é o amor que te faz ir mais longe, é o amor que te salva. Foi o amor que me salvou da minha prisão. Pelo menos da minha prisão de consciência, né, moço? Porque eu passei o resto da vida presa mesmo. Mas foi o amor que me libertou de toda a angústia. Então, o amor, ele é a chave primordial para abrir todas as portas. Entende?